7, localizador. Positivo, senhor. Acompanha de aproximação, chame tu, 886, bom pouso. Obrigado, até já. O 7 no solo 58, libera a direita, chame Débora em 121 na cima 9. Direita, 219, 87. Oi, muito bom dia, 1607 está na final, está chegando. O 7 baixou e travou? Baixou e travou. O 7 pouso autorizado, pistão no 0, 21 a 30 graus, 7 mais. 7, ele pouso no 607. Luna 71 e o AB 5808, quando prontos. Agora mudei para a frequência 1219, por gentileza. 219-3171-219-508. Para o carro, instrutor 3171 com 116, 4 horas, Galeão. Então, 3171, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8, desse nome é do Zeu, ajuste no 0 no 4, bom voo. Pátio Indy Alpha, 18-6, bom trabalho. 1-1-8-9-7, após a passagem do Airbus da TAM, ingresso Juliette, posição 04. Após o Airbus Juliette, 04-8-9-7. 9-0-1-2-1-9, por favor. 219, Salvador, muito bom dia, outra 3890, posição 13, com informação hotel, estamos prontos para a cópia Recife. 3890, bom dia, autorizado Recife, nível 330, via pelo 58. Na parada 1-0, com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Controle 1-1-9 decimal 3, correção 1-1-9 decimal 8, a torre, e o transponder 5-1-1-3. 8, conforme, decolando da 10, com curva esquerda no perfil da PUCA, Aracaju. Transição, controle de saída 1-1-9 decimal 8 e no transponder 5-1-1-3, o TAM 3890. Correto, confirma o portão? Remota 1-3. Cliente, na remota chama pronto, suspeito acionamento, TAM 3890. Chamaremos quando pronto, TAM 3890. Autorizado. Bom dia, no 607. Bom 607, bom dia, Tati Alfa, reportando seu Tati e Juliette, para me lembrar. Alfa, vai botar na sua Juliette, no 607. Bom dia, 3171 na linha de decolar, 190, 130 graus, 79. Linha de decolar, 190. No 607, ingresso Juliette, posição 09. 09, no 607. Agora Índia, Galeão 360, copia? Copia, seu filho da Índia, eu vou colocar 804. Autorizado Galeão, nível 360, decola da UNO 0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda após posição Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco, quando intercepta, pêndulo 1 a 0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119 decimal 8 e aciona 5116 nos respondos. Autorizado, Galeão 360, após decolar em 1-0, a primeira curva é direita do teste do perfil da Dael, Leda, 30, depois upper de 1-0, 109,8 ao motor, e tem o transporte com 4-804. Correto, confirma o portão? Não, portão 0. Entre no 01, nós chamamos pronto para o spec treinamento, gol no 804. Mandar a condição, 804. Passa 1700, saída A, boa noite, bom dia, contato radar, nível de voo 360, saída A. 360, saída A, boa, 3, vamos fechar. Alfa Romeo, Sector 5 Space, turn left, head 125. Jet 5808, bom dia, autorizado, reporta ataque. Autorizado, reportar ataque, 5808. Estabilizou no localizador 3507. 3507, complexo de nós, chamo torre, o número é 3506. 26, obrigado. November 6, 00 Alfa Romeo, 2,000, 3,000, 1,0 Alfa, create the left, final. Send it 2,000 on, 1014, clear for the ILS 10 approach, 600, Alfa Romeo. Salvador, muito bom dia, até 3517, final em ILS da X-Ray. Baixou, travou? Baixado e travado. 130 graus, 612, 1014, fuso autorizado, pistão zero. Teve posto, 3517. Recife, 1-2-6, decimal 0, alterne 1-2-8, decimal 8. 7, solo 14, direito, 1219. 219. Tá 3153, dispara 3000 pet, negado 014. 3104, tá 319. São 3597, bom dia, táxi via Alfa, e reporta antes da táxi da Juliette para ingresso. Alfa, vai matar antes da Juliette. Solo Salvador, objeto 5808, está retornando a posição para acionamento na posição. Afirmativo, objeto 5808, acionando na posição, reporta para o Bush. Botar a Bush 5808. São 3597, ingresso Juliette, posição 07. Autorizado pela Juliette, então 07, está presente. Do 4069, informação Índia confere, Campinas, nível 360 autorizado, escola da 10 com curva direita do perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o perfil 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 8 e aciona 5122 no 3 pontos. Vai ser com Silva 18. Over to the tower, 118.6, November 600 Alfa Romeo, good day. Chama pronto para o estacionamento, azul 4069. Salvador Tower, November 600 Alfa Romeo is with you on the ILS 2, runway 10. São 3890, acordando com a equipe solo após o parqueamento do Airbus da companhia no 07, já prestes a parquear. Corrigindo, está autorizado o estacionamento e reporta táxi. São 3890, ajuste no 014. Gente, livre puxa, acionamento, chama antes para o táxi, o SAM 3890. Solo, muito bom dia, agora não, 1642. Eu no 642, bom dia, informação em curso à Índia, Recife, nível 390, copia? Via, você. Autorizado Recife, nível 390, via Peruísque 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5124 no 3 pontos. Autorizado Recife, 390, via Peruísque 58. Decola 10 com curva esquerda na Puca, Aracaju. Correto, confirma o portão? Não, 8. Cliente no 08, chama pronto para o estiver de treinamento, gol no 642. Obrigado. Para o táxi 5808, o PAB 137, autonomia de 3 horas e 50, alternando com o O 5808 confirma, vai realizar o push? Afirmativo. E após o push, já está pronto o táxi. Afirmativo, só confirmando, 1137 POB, confirma autonomia alternada? 3 horas e 50, alternando com pulso. Sente quando pronto, táxi via pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Após o pushback, está autorizado o táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, após 2186, 2014, obrigado. 60 Alpha Romeo on ground, on the ground at 20 now, call ground 12.9. Over the ground, 121.9. November 600 Alpha Romeo. We'll be clearing runway 10 at the end of your call. Number 500 Alpha Romeo. Set via Alpha Kilo, apron number 3. Alpha Kilo, apron 3 for 600 Alpha Romeo. Salvador está 3153, passando de a Serra, baixar travado. 3153, 120 graus, 612, 1014, um pouso autorizado, puxa no zero. SDV pode estar 3153. Então 3890, taxi via parte principal, taxi India e Alfa até o ponto de espera da 10, e no ponto de espera torre em 1-18 decimal meia dúzia, eu ajusto no 0-4, um bom voo. Gente, pátio India Alfa, quando no ponto de espera torre 1-18 decimal meia, muito bom dia e até mais. Bom dia, 5808, após a aeronave na curva 10, né, Arimantei. Após a aeronave, visual, Arimantei, 1804, coordenando com a equipe de solo, temos o Airbus da TAM partindo agora para o ponto de espera, né? Após a passagem do mesmo autorizado, reporta ataque. Aos dois cintos, direito, 1219. Oi, Salvador, 3890 após o Web LRMP. Após o Web LRMP, 5808 Web, decolagem autorizada no 3962. Ingresso Juliette, posição 10, estão 3153. Juliette, 10, está 3153. 5808 aos 27, 198, boa viagem. Obrigado, senhor, muito bom dia, ao M5898. Informação Índia confere, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pesulu 21 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119 desse mal 8 e aciona 5126 no transponder. Autorizado 360, barulho, decola 10, curva direita, Arbor, posição Elefa, onde intercepta Pesulu 21. 5, 16, controle, 1, 2, 3, transporte, 1, 6, 0, 7. Correto, confirma o portão? 9, 0, 9, 6, 0, 7. Sim, 0, 9, chama pronto para o espectacionamento, bom nome.